A Metal Camargo destaca-se no mercado pela qualidade dos seus produtos. Estruturas metálicas, toda linha de vidros temperados, abertura em alumínio, portões contrapeso e a novidade, agora, peças em inox, como guarda-corpo, corrimão e muito mais. Equipe altamente qualificada para atender todas as suas necessidades. Metal Camargo, na Avenida Flores da Cunha, no bairro Boca da Picada, em Seberil. O telefone é o 3746-1378. 8 e 2. Rádio Fortaleza FM, emissora de radiodifusão comercial. Ponto Norte FM Limitada, Seberi, Rio Grande do Sul. Canal 210, frequência 89.9 MHz. Classe C, Fortaleza FM, uma nova onda no ar. Entre os caminhos que une as empresas do Brasil, há o trabalho de um grupo que não deixa esta ligação parar nunca. O combustível, que alimenta esta união entre pessoas e lugares todos os dias, numa numerosa quantia de pessoas e veículos, está num dos postos do Grupo Hermes. Todos viajam com a certeza que a volta é garantida e segura. Hermes é marca reconhecida, presente na vida de cada brasileiro que passa por nossos postos. Preços justos e qualidade dos produtos e serviços tornam o modelo de negócio seguro e duradouro. Hermes, parceiros para toda a vida. BR-386, quilômetro 6, em Iraí. Fone 55-3745-1278. Prepare-se para mais uma super festa. É o baile da Garra Segurança na comunidade da linha Chico Domingos, em Severino, dia 10 de novembro. A animação de Valdecir Piovesan e Trovão de Dois Irmãos das Missões. Haverá transporte gratuito saindo da Praça de Severi às 10h30 da noite. Ingressos antecipados no Bar da Clarice, com a Garra Segurança, com a Ivanete Mireski e com a diretoria da comunidade. Baile da Garra Segurança na comunidade da linha Chico Domingos, em Seberi, no dia 10 de novembro. Na loja Espaço do Pé, você encontra as novidades da coleção Primavera-Verão. Para compor o seu look, tênis flatform são a super tendência da estação.